Quarto Andamento com Joana Santos. Boa noite. Seja bem-vinda a mais uma edição do programa Quarto Andamento. Esta noite trago-lhe mais uma sinfonia. Sinfonia do compositor Shostakovich. Fique com esta maravilhosa obra que lhe trago nesta edição do programa Quarto Andamento. Eu voltarei na próxima semana, entre as 23 e as 0 horas, aqui, à Rádio Antena Web, na próxima quarta-feira. Fique bem, boa noite, uma boa semana. Thank you. Quarto Andamento, com Joana Santos.